de dinheiro pra minha gang. Munição não falta nesse kit, nesse pen. Fuck the polícia, essa vivência que nós tem. E da onde eu vim, nós não rende pra ninguém. Chuva de dinheiro pra minha gang. Munição não falta nesse kit, nesse pen. Fuck the polícia, essa vivência que nós tem. E da onde eu vim, nós não rende pra ninguém. Endividado, tava derramado depois de algum tempo sem o que falar. Viraram as costas quando eu precisava, quase me deixaram ali pra boiar. Essas putas me ligam de dia, de noite, fazendo de tudo pra eu poder bancar. Agora eu entendo, quase nunca atendo. Quando eu tô no corre, não vem perturbar. Faz por mim o que vários não faz. Tempo fechado foi só uma fase. Dias de glória são vários de luta. Fugindo dos ratos que tão na escuta. Pedaço do bloco, chega pro mano, eles pensam que sabe que nós tá passando. 3 dias virado de dentro com o bando, ela faz o que eu quero. Nem tô pagando, fazendo toque. Essa mina menor no clube que os cria pra nós, ela joga. Andando em silêncio, sempre arrumado. Vira onde eu quero, resto eu descarto. Cozinhando a pura na gestão do trem. Golden Boy, se molho cês não tem. Tipo Marco Polo, eles nunca me acham. No final de tudo eu vi bem quem é quem. Apostando as fichas tipo MJ. Bolso com nota no pulso EP. Fluindo do gelo do copo, essa porra tudo congelado. E o tempo eu nem vi. Apostando as fichas tipo MJ. Bolso com nota no pulso EP. Fluindo do gelo do copo, essa porra tudo congelado. E o tempo eu nem vi. Yeah, yeah, wow. Nós só vale o que nós tem. Fazendo acontecer pra tá bem. Busco na fonte, eu não falo quem vende. Baby nessa bay, deixei ela pra frente. Visão de futuro, eles nunca me entendem. Estou inteligente, eu só ando cold, fumando esse gás. Leva no estúdio, alguns manos lá fora procuram por mim. Chuva de dinheiro pra minha gang. Munição não falta nesse kit, nesse pen. Fuck the polícia, essa vivência que nós tem. E da onde eu vim, nós não rende pra ninguém. Fui dessa vida bandido e não nego. Miro na lata, depois descarrego. Fila da puta, não fecho com prego. Não fecho com cano que bate o martelo. Vida bandido, não quero essa porra. Só quero meu manto de Louis V. Patek Philippe, grama de ouro. Pede pra baile, tropa é o D. Molha essa seda no óleo da pura. Joga essa bala no copo, mistura. Se molha essa fada e nem tá na chuva. Quer no meu dedo e me dê ela chuva. Não pode voar, mas é um avião. Se o tempo voa com ela, sei não. Porque tudo para se o clima tá bom. No final da sete acende. Balão, balão, chuva de dinheiro pra minha gang. Munição não falta nesse kit, nesse pen. Que dê polícia essa vivência que nós tem. E da onde eu vim, não rende pra ninguém.